Partiu Cruzeiro, fly Petrolina. American 230 to Papa Tango Lima. Essa linha é Papa Tango Lima, América 230. Com o 1-1-7-7. 1-1-7-0, autorizado final. E ele é destino a torre Salvador, frequência número 8, 2-9-5. 2-9-5, obrigado, você mais. Salvador, CRBS-2-2-3, é pronto. Aproximando o ponto de espera da 1-0. Então, mantém o ponto de espera, o CRBS-3-1-3. Mantém o ponto de espera, o CRBS-3-1-3. Salvador, boa noite, voo 11170, autorizado aqui sobre da 10, Campa Vista. Voo 11170, boa noite, autorizado pouso, costama 0, vento 960, grau 08, acho. E pouso 10, voo 11170. Polo 70, Solos 41, na minha escuta, libera direita. Autorizado táxi de Alfa, Juliette, cordão 3. Minha escuta, libera direita, Alfa, Juliette, cordão 3, eu vou... Polo 70. 3.3, decolada 4.2, chama o controle, 1.2.0, decimal 8, vamos ver. Controle 1.2.0.8, chama 6.3.3, vá. Controle, salvador Mamãe, seu chuveiro 63, vamos ver. Controle 3, completa o redondo da colagem, sua via feita 3.1, controle 3, isso é. Sobe, via boa noite, autorizado pouso, pistão na zero, vento no meio, 0 graus, 08 nós. E pouso no zero, 02707. 3305. Sala 3305, boa noite, continua a aproximação, número 2, ajuste na 016. Tá bom, 016, 3305. Fala os 48, mas escuta, libere à direita na FOF, autorizado táxi até o pátio 3, via Alfa Kilo, posição prevista 3 Romeu. Kilo, então vai liberar via FOF, Alfa Kilo, na sua escuta 3 Romeu, azul 2707. Sala 3305, autorizado pouso, pistão na 0, vento na 7, 0 graus, 05 nós. Autorizado pouso, 1 0, na 3305. No frente, no centro Recife, frequência 12865, alterna 1238. Recife, 1235, alterna 1238, confirma? Firma, 1238, acima 8. Secundária 1238, 6310, obrigado. Sala 52, libera a direita, na minha escuta, autorizado táxi até o pátio 1, via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa Juliette, para o centro da sua escuta, até lá, o SAS 3. Sistema 78, completa sinal, chama 3, frequência 18, decimal 95. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, 3178. Salvador, 3178, boa noite. Autorizado pouso, pistão na zero, vento no meio, 0 graus, 1 na 0 nós. Número 224, distância 6 restrições para 2000 pés, altímetro 1096. Após o 4 de julho, autorizado o final do procedimento de aliança que se liga pistão 0, reforço estabilizado. Chama 6224, copiou o controle? Confiei, descendo para 2000, autorizado o procedimento. E o X-Ray da 10, 6224. Sola 59, né? Me escuta. Autorizado o táxi até o pátio principal, via Alfa e Juliette, portão Medusa. Alfa Juliette, Medusa, setor. Obrigado. 4. 934, autorizado o sinal de ambulância, chama a turma, número 2995. 2995. Sou Xené 6224, boa noite. Autorizado por uso pistão na zero, vento no 7, 0 graus, ou na zero noite. Ele pôs na zero, Xené 6224. Uno 7, 0 graus, 08 nós. Obrigado. Repouso, né? Não, não é zero. Assim, moxa, né? Minha 224. É o número 2 na aproximação. É 6224, sola 08, na minha escuta, libera direito, autorizado táxi até o pátio principal, que é Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, não tem escuta, né? 224. 2, Xanana 212. 212 autorizado, finalizado, 212, sabe o senhor. 295. 73, para BM, pega autorizado, finalizado, pode autorizado, Lula, autorizado. 2 em paz, retornando estabilizado, no autorizador, agora 723. 0 graus, 0 litros. Eu pouso no 0, Xanana 2, né? Thank you. 123, Paulo de Recife, na minha escuta, libera à direita, autorizado o táxi até o pátio principal, via Alfa Juliette, Portão 9. Autorizado, pátio principal, Alfa Juliette, com Rádio Alfa Juliette. Alpha 084, ready, Scott? Yes, ma'am, ready, Alpha 084, clear to Lima Echo Mike Delta Airport via Pizulu 10, after according to your plan, flight level 370, take off runway 10 with left turn, book a departure transition, Scott 5436, Salvador departure 120.8. Stand by to push back and set up Alpha 084. Stand by, 084. Alpha 084, clear to push back and set up, come back to taxi. Alpha 084. 3305. Sandra 3305, boa. Recife 330, pronto, cobra. Abriu uma chuva, Sandra 3305. Sandra 3305, autorizado. Recife, vento de 1 a 7, nível 330. Decola da 1 a 0, primeira curva à esquerda. Segue perfeito saída, Puca, transição, Caju, Açana 5440, controle 1 a 0, decimal, então. Autorizado, Recife 330, decola da 1 a 0, com curva à esquerda, pode ir na decolagem, no perfil da Puca, Caju, a pesura 17, 5440208, boa. Sandra 3305, com terremoto 40 no 5, reporte para o postil de adicionamento. Salvador 1716. Salvador 1723, prossiga. Ok, está mantendo a posição aqui próxima. Normal de vida, não tem balizador na posição 9. 1723, virando de Palmar em Freiro. Só para informar o tráfego da Europa, só para respeitar a notícia aqui. Aeroporto 8-4, attention to the point, in position 9, ok? Attention to the traffic. Esse aí quem acolheu o partido de fora. Solvão, pay attention for 370 company. Aeroporto 8-4, just pay attention to the traffic, is parking 8-9, ok? Affirmative, traffic, partido do partido. Sente gol na 7 dos 3, boa noite. Aeroporto 8-4, aproveitar que a gente roda em fone 1-1-1-0, remanente on them taxi engine. Holding point, call me ready, altimeter 7-1-0-1-6. Altimeter 1-0-1-6, clear to be holding point runway 1-0, stay at 46, yeah, call you, ready, departure 3-4.